agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, meus queridos apaixonados de todo o Brasil. É um prazer muito grande estar juntinho de você, onde quer que você esteja ouvindo o nosso programa. Hoje é terça-feira, eu sou o Ailton Moreno e vou conduzir você através da trilha sonora do amor, das lindas canções do nosso Encontro Central. Abra o seu coração, porque começou o programa mais apaixonado deste Brasil. Encontro Central. Come with me, my sweet. Let's go make a fight. same mistakes that you did. When I let myself cause my heart so much misery, I will not break the way you did. You fell so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. Deito e amanheço, como é bom lembrar.

went by. Wrong, but I'd be long gone. apresentamos Encontro Central. Thank you.

When a man

I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. Feito drama e vagabundo, corro, viro todo esse mundo por você, pra te ver, pra gente ser feliz. Você é quase tudo, só no olhar, sem tocar, só de estar. Eu por você topo tudo. E quando eu digo fica, você olha, mas te diz: ah, essa noite não dá. Eu finjo que nem ligo, mas por dentro escudo e grito. O que é que há? O que se passa comigo? E você diz que não há perigo. Se eu disser, eu digo que a paixão é uma coisa louca. Explode pouca chance eu tenho de fugir. Eu fico. Corro, viro todo esse mundo por você, pra te ver, pra gente ser feliz. Calmo, quieto e quase mudo, digo pra você quase tudo, só no olhar, sem tocar, só de estar. Eu por você topo tudo. E quando eu digo fica, você olha, mas te diz: ah, essa noite não dá, não. Eu finjo que nem ligo, mas por dentro escudo e grito. O que se passa comigo? Você diz que não há perigo. Se eu disser, eu digo que a paixão é uma coisa louca. Explode pouca chance eu tenho de fugir. Eu fico. Voltando e vagabundo, corro, viro todo esse mundo. Rome, but I wanna go home.

your habit of soaking yourself in overpriced cologne. The way you turned the lights out when I knew you were home. That's what I don't about you. I wonder if she knows she's being lied to, like I do. The way I only doubted myself when I was with you. Like I was wrong for expecting something from life too. Your skill of putting me down in front of Encontro Central, o lugar certo para os namorados se amarem, se apaixonarem. Vou fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco tem mais sucesso. Vamos estar de volta com os recadinhos do coração. Encontro Central. Alô, meus amores, estamos de volta com mais recadinhos do coração. Participe você também do nosso Encontro Central. Envie o seu recadinho para ouvintecentral.com. Agora é hora dos nossos recadinhos do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recadinho apaixonado do coração de Fabrícia para o Elton, em Campo Grande. O seu amor vive grudado em mim e cada vez mais desejo viver impregnado de seu perfume, que aquece meu corpo e me incendeia de paixão. Recadinho da Carolina para Edmilson, em Goiás. A vida me leva por todos os lugares, e em todos eles vejo seu rosto, feito anjo, a me mostrar que em ti reside o verdadeiro amor. Os teus olhos, amor meu, dizem coisas mais lindas. Neles busco a essência da perfeição. Mergulho nesse teu coração e somos poesia de amor. La distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé.